fizesse sentido e lhes trouxesse mais tempo pra pensar. Entraram numa escola, mas logo foram embora. Os alunos não souberam o que falar, os professores recusaram explicações. É que vocês já são homens e o tempo não é mais o mesmo. Mas era cedo, prosseguiram a jornada, olharam ao redor, viram coisas naturais. Queriam mais, queriam explicações, uma origem que desse certeza de que a vida não é apenas navegar. Pessoas simplesmente parecem confusas, como no espelho, quando me vejo. E a busca que viviam parecia não ter fim, apenas começo. As nuvens não formavam nada mais do que se possa reconhecer. Brancas calmas, apenas brancas calmas, apareciam sem se justificar. A tarde é clara, os homens caminham descalços pelas ruas asfaltadas da cidade, que agora dorme mesmo em atividade. Ah.